Nandão, não apenas com essa interpretação espetacular de Caetano, nós temos que homenagear grande parte de nossa audiência, mais feliz que pinto no lixo. E tem muito tempo, que o Ronca Ronca não começa festivamente com essa música aqui. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Nandão, de novo com o Bezerrão, por favor. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Obrigado. E essa aí, Nandão, dá pra cantar junto? Ei! Vem. Eu tô tá. Feliz. Eu sei que você tá. Eu sei. Che Ignacia, vascaína de 8 costados, pelo menos desde que você nasceu, impregnando seus ouvidinhos, né? Hein? Criança ficou feliz, não? Muito. É isso aí. Então, Nandão, dedique, por favor, essa música à torcida Cruz Maltina, que levou, finalmente, uma taça importante para a colina. Quase carinho. Uma poesia, né? É, verdade. Eu te digo mais, nós flamenguistas temos um pouco de ranço com o Vasco pelo passado do Vasco. Sim. Mas com o atual momento, com o grande ídolo Roberto Dinamite, a gente torce para que tudo dê certo. É claro que a rivalidade vai continuar. É lógico. Como continua com a América, com o Grêmio, com a Portuguesa. Mas é uma outra história. Uma outra história. É isso aí. Viramos a página, meu amigo. Como bem mostrou aquela fotografia do Erasmo, tremendão, que eu coloquei lá no total. Site do Ronca Ronca. Como bem mostrou o texto do Chico Sá, que você publicou no Tico Tico. Exatamente. Tá lá ainda. Estamos todos naquela ideia. Tá. Vem só ainda. Mais um pouquinho, Nandão. Para quem não leu, obrigado. Pode até tirar um pouquinho também. Obrigado. Para quem não leu o texto do Chico Sá. Para quem não leu na Folha de São Paulo o texto do Chico Sá, recomendo. Está lá no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, falando exatamente dessa nova visão do futebol brasileiro, de como as coisas devem retornar a uma situação mais democrática, de um acesso mais facilitado a todo mundo, por mais que a verdade seja outra. A dificuldade de você conseguir isso é muito grande. Por isso, você precisa de um gigante na frente para empurrar e coisa ruim. Falou e disse. Procede. Não, por onde nossa audiência já participa do programa. Ai. Qual é o caminho? Qual é o caminho da pedra? Da pedra. Fala aí, você. Não, diga. Esse programa está sendo... Por isso, esse é um dos motivos pelos quais ele é histórico também. É verdade. Que groove, hein, meu amigo? Antes da gente passar a bula para a sua participação no Ronca Ronca, vamos agradecer mais uma vez a presença terça-feira passada do Carlos Moura aqui, o biógrafo oficial de Fela Kuti, aqui ao fundo. Uma hora, fizemos o programa de 11 à meia-noite, com o Carlos contando o que há de mais interessante, não na vida do Fela Kuti, nem na UFM, nem no Ronca Ronca, mas ele mostrou como que a música pode salvar uma vida ou várias vidas. A vida do Carlos Moura foi resgatada do limbo por esse som aqui ao fundo. E coincidentemente, ou não, essa foi a primeira música que o Carlos Moura ouviu, conforme ele mesmo disse aqui terça-feira passada. E pirou na batatinha, viajou na maionese. Foi anunciado terça-feira passada, o programa de hoje é gravado. Então, infelizmente, nós não teremos a participação da nossa audiência durante essas duas horas. Participe, lógico, pode ser a partir de agora, pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br, mas visando, sobretudo, o programa de terça-feira que vem, dia 21. E o programa com o Carlos Moura foi um dos mais legais que a gente já fez nesses 5 anos de rádio. Certamente o mais emocionante, né? O mais emocionante, certamente. Com informações que valem ouro. É verdade. E, mais do que ouro, inclusive. Mais do que ouro. Talvez diamante, platina, né? É. Ou algo imaterial. É, exatamente. É isso aí, Nandão. Mas com uma repercussão também muito boa, né? Espetacular. Muitos e-mails, espetacular. Tipo muito, muito, muito, muito, muito. Então, repetindo para quem está saindo nesse exato instante de trás da moita, Ronca Ronca hoje gravado, uma das raríssimas edições do programa não ao vivo, em 5 anos, mais de 5 anos do programa na UFM. Você lembra quantas, Nandão? Talvez essa cara... seja a terceira, talvez. É mesmo? Só isso? Eu acho que sim. É mesmo? É. Nandão, aproveitando que você é um dos maiores conhecedores de aviação e de vulcões, quantas vezes você já ouviu, em épocas recentes, essa situação de determinado voo não poder acontecer por conta do fumacê do vulcão? Assim, recentemente. Isso aconteceu na Irlanda, talvez há 6, 7 meses, 1 ano atrás. De 2 anos para trás, mas você não conhece. Não lembro, né? Até porque eu não conheço nada de aviação também. Mas de vulcão você conhece pra muito. Pra caramba. Mas qual é a parada? Como assim? Por que que tá existindo isso hoje? Perguntar pra Netuno, né, brother? Netuno? Claro, o deus dos mares. We'll be right back. Para quem ainda não sabe, o Nandão apresenta diariamente o Clube Oi, aqui na Oi FM Rio de Janeiro, procede? Sim, só para a Oi FM Rio. Exatamente, só para a Oi FM Rio, de 2 às 5 ao vivo. É. Então participe também desse horário do Nandão, peça música, ele está sempre muito aberto à participação da nossa audiência. Ontem, por exemplo, Nandão, você mandou uma observação interessantíssima, que eu acho que faz parte da pauta do programa, do seu horário, sobre alguns absurdos que acontecem na internet. Tem um nome essa sua sessão, não tem, no programa? Notícias que não importam nem um pouco. Assim, né? Notícias que não importam nem um pouco, é isso mesmo? Ontem qual foi mesmo, uma delas? Do Alexandre Pato, que estava se beijando com a namorada na varanda de um hotel 8 estrelas no Rio de Janeiro. É verdade. E qual é o motivo de estranhar a notícia? Pois é, eu não sei, eles são namorados, né? Porque todo mundo quer. Se o cara é namorado, o cara beija. Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah, alô rapaziada, aqui é o de Crow, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Ronca, ronca. Oi, FM. I'm just trying to give Chris heart failure. I just wanted to beat him for once. Let's have plenty of whirling, sir. Celebrity takes a backseat as the cigarette catches, while it sets off the smoke alarm. What do you make of the cold set in London? You're constantly updating your hit parade. of your 10 biggest wives. She's a waitress and she's got style. Bala Sebastian, ao fundo, gravado em Belfast, em 2001. Tem uma vinhetinha aí, Nandão? O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Inhaúma Connection? Por não sei por quê. Por quê? O que o Nelson falou? Eu não sei. Esse é o CD extra que vem junto ao disco do Bala Sebastian, The BBC Sessions. Como eu disse, uma apresentação do Bala Sebastian em Belfast, em 2001, e onde eles tiveram a felicidade de tocar essa música que, ao fundo, a gente vai ter que mostrar de novo, né, Nandão? Ela passou recentemente pelo programa The Boys Are Back in Town, clássico absoluto do Thin Lizzy. Lembrando aos desavisados que o Ronca Ronca de hoje é gravado, como nós comunicamos terça-feira passada. Olha aí. We'll be right back. estará o meu amigo Charlie? Aonde eles, Esgovel? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você! Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra e o seu cachorro voltou para o colégio inteiro. Volta, bicho! Tá bom, Crazy People! O som de Whis Baby Charlie! Nandão, depois dessa sua risadinha de muito prazer por ouvir o Big Boy, tem outra dele aí? Sempre tem, né? Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, né? Musiquinha frappé também pinta neste disco. Segura uma pra você curtir na praia, debaixo dos coqueiros. Tá rindo, é? Aqueles cocos caindo na sua cabeça. E da sua namorada também. Aquele monte de areia com formiga por todos os lados estragando o seu piquenique. Não importa, bicho. O negócio é curtir o som sensacional dos Times. E a risada? Tá rindo? E a risada dele? Aí o fundo do Bela Sebastian é gravado ao vivo. O Bela Sebastian será o Ronquinho dessa semana, já está sendo. Começou ontem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, em horários variados. Essa apresentação da banda em Belfast em 2001, que vem, como eu disse, como CD extra do BBC Sessions. E eu até comentei isso no Ronquinho, que o Bela Sebastian tem uma afinação, uma afinidade muito grande com a plateia. As passagens da banda pelo Brasil comprovaram isso. E nesse show em Belfast, a coisa chegou ao máximo. Eles, nesse CD eles tocam Here Comes the Sun, George Harrison, acabamos de ouvir The Boys Are Back in Town do Thin Lizzy, e mandam I'm Waiting for the Man do Velvet Underground. Agora, quem canta I'm Waiting for the Man do Velvet Underground nesse disco? Quem? Quem? Quem? Quem? Um caboclo da plateia. Eles pegaram um cidadão da plateia. Well, listen, maybe this is the time we may get somebody else to do the turn. Okay. Who wants to sing? So, wait a minute. Who's talented? It's a hand with a plastic bag went up. What? Right. Right. The first hand up is the man with the plastic bag. What are you going to sing us? This is Barry. This is Barry. Barry, o caboclinho que estava na plateia. Barry White. What do you feel like singing? Pode ser até que seja Barry White. E subiu ao palco. Olha a responsa da criança, hein? Pra cantar I'm Waiting for the Man, clássico do Velvet Underground. E ele não fez feio, não. Que é só um pedacinho, que já foram duas do Bela Sebastian. Olha só. Peraí, cara. É o cara. O cara tá bem. É, pinçado da plateia. Nandão, tem um Pederneiras aí pra gente, porque hoje, a noite é muito especial. Mais uma vez, informar a nossa audiência que estamos gravados. O programa de hoje não é ao vivo. Segundo Nandão, tem uma computação muito forte ligada às edições do programa que foram gravadas. Ele garante que a gente não passou em 5 anos de 4 programas certamente gravados. Então, hoje é a terceira ou a quarta edição do Ronca Ronca não ao vivo. E em função disso, estamos todos passando fome. É verdade. Porque não teremos o projeto Fome Zero. É verdade. Com o queridíssimo Bibi Sucos, a melhor rede de lanches e sucos do Rio de Janeiro. Mas você que está em casa, aproveite. Você que está em casa e no Rio de Janeiro, aproveite. Entre no site, veja a loja mais próxima e faça o pedido. Eles entregam na sua casa no Monais, morou? Um abraço especial para Serjão. Serjão do Bibi, o responsável por esse processo todo que a gente vem. Pela manutenção das nossas vidas aqui. Exatamente, pelo Fome Zero, né? Isso aí, acesse bibisucos.com.br. Tem o Pederneiras aí? Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai... Please take care. sweet talking joker, come and confuse the thing that's going on. No, no, no. Between you and I, no, honey child. No. I tried to make it clear to you, I only want to live for you. And on the other hand, the joker's always wild. Baby, baby, baby. While I'm away, I love you. Take care. I will. Please take care of our love. Baby, baby, please take care of our love. Oh. Aí ao fundo, Lee Dorsey. Lembrando que essa é a edição, vem mais um pouquinho, Andão, por favor, do Ronca Ronca do dia 14 de junho de 2011. Estamos gravados. O programa hoje, especialmente, não é ao vivo. Mas aos curiosos, sobretudo a rapaziada ligada em comunicação, em rádio, esse meio tão moderno, tão atual, de passar informação, música, felicidade, tristeza, a gente compartilhar. Compartilhar é uma palavra muito em voga hoje, né? O que você tem compartilhado ultimamente, Nandão, por exemplo? Só beijos, né? Muito bom. Mas o rádio serve para isso, para compartilhar. Então, a esses curiosos, a gente deve informar que nessas raríssimas edições do programa gravado, a gente faz da mesma forma como se fosse ao vivo. Nós estamos literalmente num processo ao vivo, modo ao vivo, apesar do programa ser gravado. Só está mudando o horário, né? Só muda o horário, exatamente. Mas a vibe é igualinha. E não temos a participação de nossa audiência, que aí sim, aí é uma machadada. A vaca vai pro brejo. É uma machadada na canela violentíssima, meu amigo. Manja, machadada na canela. Já levei alguma. É mesmo. Por falar em junho, hoje dia 14, Nandão, é certamente o mês do ano que você mais se diverte pulando fogueira, queimando a rosca, assim, né? Pau de sebo. É, pau de sebo. Queimando a rosca. É, aquele pãozinho, aquela rosquinha que você passa um pouco, né? Encosta ali na fogueira. É verdade. Queimando a maçã. Maçã do amor. O biscoito. Enfim, brincando, brincando de uma festa forma junina. Muito sadia na festa junina. É, tem gente que espera Como tem gente que espera o carnaval, isso é verdade. É. Tem gente que espera junho mesmo, a Vera, vai se preparando, quais são as novidades, o que, que a gente pode oferecer de novo, né, numa festa milenar. Mas ela vai se renovando, felizmente. E dentro das tradições brasileiras, muitas descem pelo ralo, mas a festa de São João, ela cresce a cada ano. Procede ou é felizmente, momento batatada? Não, total, felizmente. Momento batatada, é? Não, de maneira nenhuma. Então a gente tem que celebrar musicalmente isso, a chegada da sanfona. E por falar em Brasil, uma ode a um quatro patas, que é uma referência no nosso país. Mas... é verdade, meu senhor, essa história do sertão. Padre Vieira falou, oh, que o jumento é nosso irmão. A vida desse animal, Padre Vieira escreveu, mas na pia batismal ninguém sabe o nome seu. Padre Polo Doro Gede, Barba o Brecha Europeu. Anda luz e marca a hora, Breguedé e Azulão, Alicate, Birimbau, inspetor de quarteirão. Tudo isso, minha gente, é o jumento nosso irmão. Hom, hom, hom. Até pra anunciar a hora, seu relincho tem valor. Sertanejo, fica alerta, o gangão nunca falhou. Levanta a gulora e vamos, o jumento já rinchou. Hom, hom, hom. Ele tem tantas virtudes, ninguém pode calcular. Conduzindo um ceguinho, porta em porta mendigar. O pobre vê no jubaio um irmão pra lhe ajudar. Hom, hom. E na fuga para o Egito, quando o jugo anunciou, o jeguinho foi o transporte que levou nosso senhor. Vós, Vicente, fique sabendo que o jumento tem valor. Agora, meu patriota, em nome do meu sertão, seu vigário nessa eterna gratidão. Receba nossa homenagem ao jumento nosso irmão. Hom, hom, hom. Hom, hom, hom. Oi, FM. Ô, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine. E eu também tô ligado no Ronca com Maurício Valadares. Aí, Valadares. Ronca, ronca. Leaving everything I ever knew. 100 years in the sunshine hasn't taught me all there is to know. FM. Alô, alô, Carlinho Eloy. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, líder e audiência. É isso aí, né, cara? A gente gostaria muito de ser líder também. Volta aí. Alô, alô, Carlinho Eloy. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, líder e audiência. Isso aí, tá tudo certo aí, Nandão? Obrigado. Tá? Tudo certo. Obrigado. Nandão, nesses 5 anos de programa, a gente se caracterizou por muitos pontos negativos. Manja? Hã? Muitos pontos negativos. Nós nos caracterizamos por isso? É, também. Também, tá. Além dos pontos positivos. Felizmente, são um pouco maior. Apenas, né? Positivo. Mas no saquinho dos pontos negativos está o fato da gente não responder como deveríamos aos pedidos de nossa audiência. Positivo. Há 5 anos tem muita gente que pede essa banda aqui ao fundo e a gente sempre se fazendo de morto. Manja, sempre se fazendo de morto. Entendido. Finalmente chegou. Chegou o dia do Wishbone Ash no Ronca Ronca. Típica banda dos anos 70 inglesa, onde a guitarra é a frente. À frente da parada vem dois guitarristas, cabeleira altíssima. Essa é a formação original do Wishbone Ash, que volta e meia aparece por aqui todo cacarecado, cheio de machadada na canela. Manja, essas bandas pré-históricas, quando chegam ao Brasa, tem alguém original? Tem o primo da moça que fazia café no estúdio. Ah, tá. Ele frequentava lá, né? É, aí de vez em quando ele ia lá, dar um brico-tico, com fazer um cafuné na moça. Essa é a rapaziada que tá... Enfim, Ronca Ronca rasgando o Brasa de Recife a Porto Alegre, deixando muita gente feliz com o Wishbone Ash ao fundo. E com essa turma sonorizando o Brasa, vamos informar. Estamos ao vivo? Não, estamos gravados para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada OIFM Belo Horizonte, OIFM BH 94.1, OIFM Campinas 94.1, OIFM Porto Alegre 90.3, OIFM Recife 97.1, OIFM Ribeirão Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Por falar em guitarra, a gente tem mostrado o novo disco do Thurston Moore, guitarrista do Sonic Youth. Muita gente pediu mais uma música desse disco produzido pelo Beck e que cai num clima acústico total. Sunday lights, come take my nights, and up and down, to my knees and Oi FM. Ronca, ronca. Não dá uma parte mais sagaz da nossa audiência, não digo mais sagaz, mais atenta aos sons, como eu não sou. Eu sou incapaz de reconhecer determinadas músicas, sempre falo isso aqui, né? Se tocar Satisfaction, eu não vou saber, vou ficar meio desorientadinho. Mas esse som do Thurston Moore, que é o fundo guitarrista do Sonic Youth, lembra muito, mas muito, muito, o que a parte atenta da nossa audiência está se tocando. É Nick Drake escarrado. E não é à toa, porque na hora que ele se sentou com o Beck, produtor desse disco, que acaba de sair lá fora, não tem informações se esse disco do Thurston Moore será lançado no Brasil. Na hora que os dois juntaram as escovas de dente para produzir esse disco, basicamente acústico, privilegiando esse tipo de sonoridade, lógico que o Nick Drake passou pelos ouvidinhos dele. Lógico, sem nenhuma dúvida. Ficou lindaço, né? Olha só, esse aqui é Nick Drake. Muito bonito. Esse arranjo, essa orquestração total. Com essa maravilha a gente vai pra Bolívia. Jogo rápido. Procede? Papum. Papapum? Já. Yeah. Vai. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É, eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço pra vocês e pro Maurício Valadares. Rapaz, o Ginger tá sumidinho pra Meirelles, hein? Tá de férias. Bota ele de novo, eu tô com saudade da voz dele, cara. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É, eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca. Isso aí. Do qual sou fã. Um abraço pra vocês e pro Maurício Valadares. Muito obrigado, Ruivo. Nandão, você tá preparado pra próxima canção do Ronca Ronca? Informar a rapaziada que está saindo de trás da moita nesse exato instante que estamos gravados. O programa hoje é gravado conforme foi anunciado terça-feira passada, quando nós recebemos aqui a lenda Carlos Moore, o biógrafo, que já lançou a temporada, acho que já encerrou de lançamento do livro. Procede? Aqui pelo Rio, talvez. É... Não, no Rio, com Brasil? Certeza. É... Sério? É... São... Era uma semana só? 14, hoje é dia 14. Não. Enfim, lembro. No site do Ronca Ronca tem todas as datas. Eu acho que vai mais adiante em Brasília, Porto Alegre, eu acho. É. Então, o Carlos Moore, cidadão cubano, reside no Brasil já há 10 anos. E foi amigo, como ele disse terça-feira passada, do Fela Kuti. E escreveu um livro ditado pelo próprio Fela. Espetacular. Se você se interessa por cultura, informação, internet, porque para você entender essa bagaceira hoje, de uma forma razoável, tem que saber o que aconteceu lá, na Calacuta. Manja Calacuta, a república dele, a república que o Fela fez? Ele criou uma cidade, uma sociedade para ele. Então, se você não entender o que aconteceu na Calacuta, como que você vai querer entender... Como é que fala? É blogos... Blogosfera. Blogosfera. E noves fora quanto? Lona. Então o livro já está nas livrarias do Brasa. Procure, se informe, porque é fundamental mesmo. Enfim, nós temos na próxima música do programa a presença de dois mega amigos do Ronca Ronca. E os nomes são muito parecidos. Vamos ao primeiro, em ordem alfabética. Bi Gurrilho, okay. Baixista dos Paralamas. Ok. Segundo, Bid, nosso amigo... Bidlovski, Eduardo Bidlovski. Nosso amigo de muito tempo, o professor Antena, produziu Chico Science, vem numa carreira solo muito bacana, com discos muito interessantes. O Bid está alavancando, formatando... seu novo filhote, e lançou um compacto vinil branco, no qual o Bi executa o baixo, e eles recebem a presença de uma lenda da nova, entre aspas, música jamaicana, o Sizzla. Esse compacto está comigo há 4 semanas, mais ou menos, e eu pateticamente, bizonhamente,

here to fight the revolution. I need a rock or white, I need a black or white, cause street gonna beat the like a surgical knife. I need a rock or right, I need a black or white, cause street gonna beat the like a surgical knife. I need a rock or right, I need a black or white, cause street gonna beat the like a surgical knife. I need a rock or right, I need a black or white, cause street gonna beat the like a surgical knife. Frustration or a pacifist who wanting to bomb another nation? Am I a dark cloud spinning light and introspection or a detonator ticking in the wrong direction? Am I a sinner feeling shame for the things I should have done or a father too old to embrace his own son? Am I a collective thought inside of a twisted mind or a drug fueled addiction of the spiritual kind? Am I a sound wave traveling at the speed of light or a vampire frightened of the afterlife? Am I a judgment masquerading as a moment of glory, or a hostile alien killing all before me? Am I a deep-rooted shame that you warmly express, or a stripper in a bar too afraid for your undress? I need a rock or right, need a black or white, cause street gonna beat the like a surgical knife. I need a rock or right, need a black or white, cause street gonna beat the like a surgical knife. I need a rock. Black or white, cut straight, don't look at the like a surgical knife. I need a wrong or right, need a black or white, cut straight, don't look at the like a surgical knife. Oi, FM. Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Ronca, ronca. Macro, mega, pressão no turbo, Code 9 e The Space Ape, Black Sun. A gente tem mostrado esse disco loucamente aqui no programa. Code 9 se apresentou há uns anos aqui no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, como quando essa onda de dubstep estava começando. Talvez ele tenha sido o primeiro nome importante dubstep a pisar o solo auriverde. Manjo? É, eu lembro. E antes o Bid, com Bigorrilho, com Bi Ribeiro, e o Sizzla, nesse compacto vinil branco espetacular que o Bid fez a gentileza de mandar para o Ronca Ronca. E além dessa gentileza, ele fez mais uma, porque ele mandou mais uma edição para a gente colocar em promoção. Mas como hoje nós estamos gravados, a promoção com o compacto e outros mimos segue para terça-feira que vem, dia 21. Então, muita atividade. Terça-feira que vem nós vamos colocar na roda a possibilidade de você colocar suas garrinhas sobre esse compacto espetacular do Bid, com Sizzla e Bi Ribeiro. There's a war going on. Are we being deceived like the Omega Man, moving like he's under siege? Nandão, como você bem disse hoje ao vivo no Clube Oi, apenas Oi FM Rio de Janeiro, mas lógico, totalmente acessível pelo site, basta entrar, procurar a sua praça, você ouve qualquer cidade que recebe a sonorização da Oi FM. Programa exclusivo do Rio, o horário é exclusivo do Rio, mas qualquer um pode ouvir pelo oifm.com.br. Uhum. É isso? Positivo. Mas como você bem disse, e o Paulinho da Viola fala isso a cada minuto, o tempo é um bagulho muito louco. É isso? Você falou isso? O tempo lembra? É um bagulho muito louco? É, mais ou menos. Por aí, falei por aí. É, falei por aí. É, mas você falou num linguajar mais rude, vamos dizer assim. Ah, obrigado, obrigado. Mas lá atrás, quando o Skylab lançou o Nossa, disco... isso é maravilhoso. O disco dele 4, ele já antecipava que a série, o pacote seria de apenas 10 discos. É verdade. E a gente pensava, porra, o Skylab chegar até o 10º, a Terra não vai existir. Ele não vai lançar o 10º disco. Isso falta muito. No 4, imagina, mais 6. Mais 6 discos do Rogério Skylab. Tem ele aí pra falar nisso? Sempre Pelo tem. Pelo amor de Deus. Aliás, eu acho que foram 12 anos, né? Cara, o tempo é um bagulho muito louco, eu não tenho condições de... Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço Ronca Ronca. Que saudade. Então ele já anunciava que o pacote seria com 10 discos. E ele lança quinta-feira, depois de amanhã, dia 16, no Teatro Odisseia, seu 10º filho, Skylab 10. Olha como o tempo, o mundo vai girando, a Lusitana vai rodopiando loucamente. E a gente acaba chegando a essas metas inacreditáveis. Então, no Rio de Janeiro, certamente ele vai correr o brasa lançando esse 10º disco. E esse disco do Skylab traz uma música que ele mostrou em primeiríssima mão no Ronca Ronca há bastante tempo. O Bolinho gravou e colocou na internet. Você lembra? Ah, é, os vídeos e tal. Do Skylab ao vivo aqui com Sim, a banda. Of course. Tinha acontecido uma ingresia, uma cipituca muito forte de furto, de... Você lembra? Um cidadão tinha sido acusado de roubar uma gravata. E aí o Skylab fez essa obra-prima que foi apresentada e está na internet, no YouTube. É. Ele mostrou, se não me engano, em primeira mão no programa. Ele lançou, acho que, outro disco pelo menos, depois dessa gravação feita no programa. Mas essa música só foi aparecer agora, nesse disco 10. Então, quinta-feira no Teatro Odisseia, Rio de Janeiro, Skylab lançando seu filhote de número 10. E essa é a música. você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você que procuramos fazer o melhor, domingo é dia de esporte, o domingo é nosso. A junkie walking through the twilight, I'm on my way home. I left 3 days ago, but no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain, and it might not be such a bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can and ask me why. Hang on to your rosy beads, close your eyes to watch me die. You keep saying kick it, quit it, kick it, quit it, God, but did you ever? Obrigado, Andão. Desde a subida desse cidadão aqui ao fundo, Gil Scott Heron, que nossa torcida não se cansa de pedi-lo mais vezes na nave, no Jumboteco. Então, satisfazendo os desejos carnais e viscerais de nossa audiência, Gil Scott Heron mais uma vez na UFM. Calling this man an Uncle Tom and telling this woman to get an afro, but you won't speak to her if she looks like hell, now will you, brother? Some of us been checking your act out kinda close. Falando sempre na nossa audiência, Nandão, quando nós comemoramos aqui recentemente as 70 velhinhas no bolo de Robert Zimmerman, Bob Dylan, e nós falamos em diversos momentos, até mesmo fora do programa, de como Bob Dylan é influente em todas as frentes musicais do planeta, do chorinho ao samba, ao rock, ao reggae, à música africana, todos beberam naquela água, todos. E teve gente, durante a semana, conversando, batendo papo, que argumentou, não, mas o Bob Dylan não tem nenhuma influência em determinados nomes da música pop, do rock and roll. tipo Velvet Underground. E aí, Mamandão? E agora? Exatamente. Pô, o Bob Dylan não tem nada a ver. Tudo bem que ele tem alguma importância na letra, na poesia, mas na música não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz nosso ídolo da radiodifusão, o Canhotinha. Uhum. Manjo? Jefferson. Já ouvi falar. Então, para ilustrar o iniciozinho da carreira do Velvet Underground, exatamente onde eles bebiam, onde Lou Reed e seus capangas e seus blue caps matavam a sede. Vê com que isso aqui parece. Through all of the highways and byways untraveled, through all of the side streets and alleys of sin, through all that's been heard, nothing sinks quite as low as the prominent statements of prominent men. Prominent men tell prominent stories. Prominent men tell prominent lies. Prominent men kiss the ass of Dame Fortune. Prominent men will tear out your eyes. That are black with the cat's underbelly, aligned with the tracks of a thousand goodbyes. A poor woman screams with the heat of disaster as the prominent men sit and straighten their ties. Prominent girls of the prominent people, in prominent dresses and prominent hair. Oh, they've prominent wealth with their eyes glazed with shadow, the prominent whores of the ghost millionaires. Stained windows now crackle at sunset. The shiny red dome of the heart soon must fall. The simpering vulgar, the seed of the cauldron. Those prominent men haven't been there at all. Prominent men tell prominent stories. Prominent men tell prominent lies. Oi, FM. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Well, that's alright, mama. That's alright with you. Well, that's alright, mama. Just hang the way you do, but that's alright. That's alright. That's alright now, mama. Anyway. Well, I'm leaving town to beat it. I'm leaving town to show. Then you won't be bothered with me knocking on your door. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Yeah, that's all right, mama. That's all right with you. Well, that's all right, mama. Just any way you do. Well, that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Yeah! show, then you won't be bothered with me knocking on your door, 'cause that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Just any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Rah! That's all right with you. That's all right, mama. Just any way you do, but that's all right. That's all right. Well, that's all right now, mama. Any way you do. Well, I da di di di di, ha da di di di, ah di di di, di di di di di. Well, that's all right. Ah, you know that's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Oi, FM. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Há pouco tempo a gente falou dele, Carl Perkins, aqui ao fundo. Lembrando mais uma vez a nossa audiência que estamos gravados. O Ronca Ronca hoje é gravado. Segundo Nandão, que tem toda a computação dos programas registrados não ao vivo. Essa é a terceira ou quarta. No máximo. É tanto programa não ao vivo que faz uma confusão. A gente não sabe se é a terceira ou a quarta edição do programa, hein? É. Mas não deixe de participar do programa. Terça-feira que vem, dia 21, a gente volta ao formato mega tradicional do Ronca Ronca ao vivo, cobrindo o Brasa de Recife a Porto Alegre. Participe durante a semana, faça seu pedido, envie sua crítica, enfim, participe sempre do Jumboteco pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Nandão, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 30 aproximadamente. Que beleza. Curtiu o Lou Reed querendo ser o Bob Dylan? E a voz fã, assim? Muito parecido. Então vamos dedicar a próxima canção a Belo Horizonte, onde nós temos uma verdadeira seita de adoração ao cidadão. Esse aqui ao fundo, já entrando, é um 10 polegadas que chegou pelo Caipirinha, que está no Rio de Janeiro. Ainda não encontrei com ele por conta... Que vergonha, hein? É verdade, por conta da trabalheira do Tom Caipirinha, o Rebento. Então, esse 10 polegadas veio no pacote do Record Day Store. Tá sentindo a chegada do motorista de caminhão aqui? Hein? BH talvez tenha o maior número de fissurados em Bruce Springsteen. Sério, é? É. Furious in her stone floor. She's waiting tonight down in the parking lot outside 7-Eleven store. Me and my partner, Sonny, pulled her straight out of scratch, and he rides with me from town to town. We only run for the money. We got no strength. strings attached. We should have moved and we should have gone. Well, tonight, tonight, the strip's just right on the blown wall at her seat. Well, come on out around the world, we're going racing in the street. Mas é o seguinte, gravando Charles Cândido 45, ó, câmbio. Nandão, essa hora na Savassi tem muita gente sintonizando a OFM, cabeleira altíssima e pulando loucamente de felicidade por ouvir Bruce Springsteen rasgando o brasa de Porto Alegre a Recife. Tem algum brother nosso nessa história? Muitos, muitos. Muitos. Quer que eu cite nomes? Dê nomes? Dê nomes? Não sei se é o caso. Ué, tem gente em Belo Horizonte que tem um cascalho forte, um cacau, no bolso, que corre atrás do Bruce. Ah, é? É, corre, aonde corre for mesmo. É tipo futebol. A gente tipo vai... Barcelona na final da... É, exatamente. Oh! Nandão, e o Foo Fighters? Hoje foi um outro momento seu dourado. É isso, cara. É, eu ouvi muito a rádio hoje. Não, eu percebi. Vai assistir, vai ver a apresentação do Foo Fighters que vai ter nos cinemas. Isso é uma... É uma chifra que ninguém tá tirando aqui ultimamente. É, tiração de onda, né? Foo Fighters em 3D, o filme vem aí. Ah, é 3D? Também tem uma sessão em 3D do show, né? Pô, piorou então, hein? Um documentário hein? Sobre... Não piorou não? Em 3D não piora a situação? Piora, mas deve ser legal o documentário porque pega um pouquinho ali do fim do Nirvana, né? Ah, sim, claro. O Nirvana é uma banda que merece muita atenção. Até em 4D, né? Até em 4D. É verdade. Quatro patas. É lógico. To see her twice. Miss Clean, I got the wish she moved. When I went down, she turned on the light. Made my heart beat dynamite. Dynamite, dynamite, dynamite. Beautiful tan. Miss Clean, straight to my head. Miss Clean, I remember what she said. Listen, yeah. Miss Clean, keeping you, yeah. Oh, won't you, yeah. Miss Clean. Eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Papo de gênio, né? Sly. Sly and the Family Stone. Gênio, gênio. Gênio? Mano. Gênio, gênio. Não, não. Parte funda da piscina. Total, né? Esse é um disco de 68, Sly and the Family Stone, Life, Life. E essa música, Nandão, é uma homenagem a você pelo seu carinho e sua sinceridade ao Bob Dinamite. É verdade. Você como listradinho, tendo torcido pelo Vasco na Copa do Brasil. Sabe qual é o título da música? Qual? Dinamite. Dynamite. Tem aí a piscina? Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. Mas olha, não sei se o Edmota acha isso. O Sly? Ah. Ele dá a mão direita. Pra ficar só ouvindo o Sly do filme, só no resto da vida. Ah, tá. Olha aqui, Eduardo, Mota do Brasil. Você tem a chance de ouvir apenas Sly and the Family Stone até os seus últimos dias sobre o solo terrestre. Você com 132 anos. Agora você precisa dar a mão direita. Pô, pode levar a mão e o pé. Mole. Umas botelhazinhas do lado? É mesmo, né? Umas garrafinhas? Do bom, vinho. Pô, do bom. E outra coisa, cara. Olha o final da música, o que ele faz, cara. Aliás, tem um documentário espetacular sobre ele. Coloquei lá no Ronca Ronca também. Andou passando por aqui numas mostras de documentário. Andou em voga. Oi FM, ronca, ronca. Quantos minutos para acabar o milho? 13. 13? Tá bom, bom número, né? O Zagallo ia gostar muito. O próximo cidadão, eu paquero a criança há bastante tempo para a gente realizar aqui, nesse estúdio da UFM no Rio de Janeiro, uma sessão ao vivo. Ele e banda. Vem, vem, vamos entrar nessa onda, vamos descer nessa onda, leva sua prancha pro mar. Não, não, você não deve ter medo, veja que não tem segredo, é só se equilibrar. Vem você subindo, tudo é lindo, vê que fácil é. Entre no balanço dessa onda pra ficar em pé. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vamos chegar na areia. Você, garota da areia, venha conosco pranchar. Modernizar o passado é uma evolução musical. Musical, musical, musical, musical, musical, musical. Nandão, quantos minutos para acabar o milho, acabar a pipoca? 10. 10 minutos, está de bom tamanho então. Lembrando, como a gente vem fazendo desde o início do programa, que essa edição do dia 14 de junho de 2011 é gravada. A terceira ou a quarta edição do programa, não ao vivo, ao longo de 5 anos. E eu disse no início do programa que a edição de hoje, mesmo gravada, até por ser gravada, porque será a quarta ou a quinta. Não, terceira ou quarta. A terceira ou a quarta, desculpa. Seria histórica, e é histórica mesmo. Hoje, com o programa gravado, a gente comunica que é a derradeira edição contando com a participação do Nandão. Procede? Positivo. Nandão vai voar, buscar novos rumos, novos caminhos. E depois de 6 anos e meio, a história é essa.

Tô mandando. Vou mostrando como. E esse clássico absoluto dos Novos Baianos, espetacular disco, Acabou o Chorare. Composição do Paulinho Boca de Cantor, ele interpretou de forma linda e maravilhosa na sessão ao vivo que nós fizemos em São Paulo. Mas no final do ano passado, depois da transmissão Cabeleira Altíssima da UFM do SW, quando a gente voltou e fez o programa ao vivo aqui, o Nandão pediu essa música e levou o cidadão a mais profunda emoção. Então, para selar de uma forma linda esses mais de 5 anos de dedicação do Nandão ao Ronca Ronca, nossa audiência, ao OFM, eu trouxe de volta a voz do Paulinho junto com os Novos Baianos nessa música tão importante para todos nós e que eu tenho certeza absoluta conta a história do Nando e conta a história de todo mundo. Oh, yeah. Se jogando no planeta loucamente com a cabeleira muito alta. Enfim, quantos minutos para acabar o Milho com a Pipoca, Nandão? Três. 3 minutos. Então, nós temos esse tempinho para nos despedirmos do Nandão. Lógico que ele vai circular alguns dias aqui pela OFM até encontrar realmente um porto para sua simpatia, beleza e talento. Então, Nandão, em nome de nossa audiência... Bom, eu vou ter o crachá, eu vou voltar aqui no programa a hora que eu quiser. Ah, tem crachá? Tem, claro. Lógico que tem. Exatamente. E até em São Paulo mesmo. Até em São Paulo mesmo. Calmão, certamente, numa edição do Ronca Ronca em São Paulo, terá muito prazer de ter a dupla refeita para a alegria também da nossa audiência. Enfim, yeah. Com os Novos Baianos a gente encerra o programa de hoje. Nandão, muito obrigado, um beijo no seu coração. Eu que agradeço. Você realmente é uma lenda do Ronca Ronca, jamais será esquecido ou transposto por quem quer que seja. Isso é muito interessante. Há pouco tempo, um ouvinte que se transformou em apreciador do jeito Nando de fazer rádio, mas que mandou para cá uma mensagem metendo a machada na canela dele, se lembra? Lembro. E depois falei, cara, vê um negócio de outro jeito, muda o foco, não sei o quê. Ele falou, pô, realmente, me desculpe, não sei o quê, babababababi. Então, esse jeito de fazer rádio, esse jeito que a gente apresentou aqui em dupla durante 5 anos, vai ficar na cabeça de muita gente. Que bom. Né? Por mais que o Ronca Ronca siga sem o Nando, buscando outros tipos de comunicação, o que a gente fez ninguém tira. É da nossa audiência, nem é nosso. É da nossa audiência. Total. Eu que agradeço muito desses 5 anos que foram parte da minha vida e tudo que eu sei em matéria de rádio e comportamento de jornalismo eu devo a você e ao programa. Foi muito legal fazer parte dessa trincheira aí no meio da selva que você vai há 20 anos capinando na unha, no facão. É muito bom. Tem uma vinhetinha aí? Tem a sua voz aí, cara? Minha voz, rapaz... Tem que ter, né? Acho que não, hein? Então... Terça-feira a gente volta com o Ronca Ronca em seu formato habitual ao vivo. Não dá um beijo, bye bye. Juca, um beijo. Não deixe participar pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Beijo, Maurição, te amo. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca Ronca.